viver em zona de ataque, convívio com a morte. É jogo para o ímpar, joga em pouco contra a sorte. Viver aqui é difícil quando cruzado. Todo habitante é soldado, estou de seu lado. Vários morrem e eles atiram sem dó. Te acham, te caçam, te tomam e transformam em pó. Negócio dos deuses, aplicar na fissura da pura que nunca é pura. Eu tô ligado, canudo, gilete no alto, branco e pivete. Prato quente girando, atirando pra todo lado. Bateria, artilharia, pancada, treme o chão. Em cada casa, em cada esquina, em todo quarteirão. Bate fé, manda os pés, mais rápido que puder. Se não quiser ser presa, faça isso aqui em cada sé. Só drogado, só lagado é a lei. Quem é quem? O gatilho mantém. Vacilou, ficou pequeno, vem a justiça que vê. Bem mais longe que eu e você. Nem só entra em contato pela tela da TV. Matadores incomodem dizeres muito sérios. Proteger, servir e te mandar pro necrotério. Se você acha que é só dizer paz e pôr abaixo a temporada. De caça que nada, faz aqui, ha, ha, piada. Se manca, cola na banca, por quê? Pela tela qualquer um, vamos nos divertir. Vendo você sentir o que é estar do lado errado. Do cano cerrado e pum. E vai sentir o real pânico na sua zona sul. Yeah, segura a fera. Vai morrer. Não vacilo seu. Já era. Quem não conhece, quem não conhece. Quadrilha se faz, matanças brutais. Vai morrer. Não vacilo seu. Já era. Quem não conhece, quem não conhece. Quadrilha se faz, matanças brutais. Vacilo seu, já era. Quem não conhece, quem não conhece. Quadrilha de paz, matanças brutais. Aqui é cota, rei vacilou, rodou, já era. Bem, é a lei, bem-vindo à terra de ninguém. Onde não há justiça, onde o silêncio impera. Onde os pássaros de aço ganham tudo pelo ar. Doença, fome, matar, morrer. E o crime se torna um emprego. Para garantir o pão, o que vingar é bem aceito. Quem não tem ponte plano, mete o cano no seu peito. Sempre passando pano no conceito de me perder. Para aplaudir a miséria e ver pobre matando pobre. Falo sério, me enterra ou lhe enterro. Menores infratores batendo ponto pelo homicídio. Quem pode menos aqui sempre chora mais. Para ser linha de frente tem que ser capaz. Se segura a fera, não vacila o seu já era. Enquanto São Paulo treme eu atropelo as BP. MIS, pivete, pivete, pivete, este detento. Você sacou, se ligou, sigo o líder. E age muito bem. Roubar, forjar pobre sem suspeito e sem refém. Sem dó, se a sua terminal é um cano de frente. Desce um carandiru e sua viagem está no fim. A lei não está nem aí pro que digo. Por ser rap pobre jovem, isto me torna um inimigo. Yeah. No vacilo seu, já era. Quem não conhece, quem não conhece, quadrilha de paz, matanças brutais. No vacilo seu, já era. Quem não conhece, quadrilha de paz, matanças brutais. No vacilo seu, já era. Quem não conhece, quadrilha de paz, matanças brutais. Vacilo seu, já era. Quem não conhece, quadrilha de paz, matanças brutais. Tudo acontece tão rápido, ninguém sabe onde nem quando. Metem o pé na porta, chegam atirando. Um vacilo seu é janela pro céu. Clec, clec, breu, breu, breu. Pânico, pânico, cenário cinematográfico. Vejo sangue como se fosse filme. Bang, bang, perigo. Qualquer buraco é abrigo. Cada balaço é um rombo. Me escondo na sombra do inimigo. Cuidado, todo habitante é soldado. Escuto clic, clac, pum. Pra todo lado ouvio como cadela no cio. Protejo o rabo, a playboyzada assiste tudo por TV a cabo. Tento me controlar, mas não consigo, ouço vozes. A morte vem acompanhada, cães, bombas e armas pesadas, fudeu. Até parece que foi sonho meu, parece que foi sonho meu. Minha casa tem trancas, grades como um presídio. O mundo vem se proteger. Ei você, ei você, ei você. Há muito que aprender, mas ninguém vai te ensinar. Não dão esmolas ao adversário. Uhu, ha, ha, ha. Se segura a fera, no vacilo seu já era. Enquanto São Paulo, boom, onde começa a guerra. Vai morrer. No vacilo seu já era. Quem não conhece quadrilhas e pães, matanças brutais. Vai morrer. No vacilo seu.